assim que foi ontem que eu olhei pra você. Saindo da tua casa com uma blusa xadrez, um livro de histórias sobre princesas e fadas. Seus olhos cor de bronze, sua boca me maltrata. Fica comigo essa noite, ah, toma chuva lá fora. Deixa que eu faço valer a pena, tu pode ir outra hora. Preciso de tu comigo, eu ando meio na fossa. Eu acho que eu me encontrei e tu é a resposta. Resposta. Resposta. Parece que ontem que eu olhei pra você, saindo da sua casa com uma blusa xadrez, um livro de histórias sobre fadas e princesas. Você não sai da minha cabeça. Cabeça. Quanto leite cabe na boca ou na barriga? Isso eu não sei, mas eu vou descobrir com você aqui, Alice. Fica comigo essa noite. Eu quero leite. Só seu. Só seu.